Boa noite a toda a comunidade que nos acompanha pelos veículos de comunicação, colegas vereadoras, colegas vereadores, a imprensa aqui no local, bem como aqueles e aquelas que nos acompanham de forma presencial. Inicio o meu diálogo com a comunidade falando sobre a programação e principalmente sobre a abertura do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma agenda de valorização da vida e combate ao suicídio que não só ocorre no mês de setembro no município de Itaquara, mas sim é uma agenda mundial, né, para que seja destacado cada vez mais o sofrimento das pessoas, o adoecimento emocional e psíquico das pessoas, chamando a atenção de todos os governos que tem que ter uma pauta urgente e emergente no que se refere à saúde emocional das pessoas. Então, nós tivemos a abertura do Setembro Amarelo no dia 11, na quarta-feira passada, e agora, no dia 17, próximo, vai ter uma atividade na UBS Pega Fogo, às 9 da manhã, e na UBS do Bairro Empresa, às 9h30. Então, queremos convidar a comunidade para também estar lá, dialogando sobre esse importante tema, que é o sofrimento emocional das pessoas. Também quero agradecer aos acadêmicos da saúde da FACAT pelo convite a mim feito para fazer a palestra sobre gênero, sexualidade e identidade. Eu tenho já há alguns anos me dedicado ao estudo de gênero, ao estudo de identidade. Como boa parte da população sabe, eu sou formada em filosofia e a minha pauta sempre foi tentar identificar os discursos de poder e os discursos identitários. E é bacana também ter o reconhecimento da comunidade acadêmica aqui do município de Itaquara no que se refere à minha construção intelectual e epistêmica. Muito obrigada, foi um momento bem bacana. E que a gente possa ter mais momentos de diálogo, né, com essa temática no nosso município, porque isso faz, sim, toda a diferença. Isso evita, inclusive, depressão, suicídio e automutilação com os nossos jovens. Também estive presente na comunidade Senhor Bom Jesus, aqui, a comunidade católica, no Chá do Divino. Quero agradecer a acolhida das pessoas que foram extremamente generosas e afetuosas comigo, com a minha mãe, com a minha irmã, que me acompanharam, né, com a professora Neuza, que me acompanharam nessa agenda. É sempre bom chegar nos lugares e ser bem acolhida, né, de forma generosa e afetuosa. Parabenizar também a Secretaria Municipal de Educação, a todas as 37 escolas do município de Itaquara, pelas belíssimas apresentações dos seus projetos no desfile do 7 de setembro, que na realidade foi no 15 de setembro, que puderam mostrar para toda a comunidade todo o belíssimo trabalho que é executado durante todo o ano dentro dos muros da escola. Então, eles puderam botar para fora e mostrar para toda a comunidade. Tenho muito orgulho de fazer parte da educação municipal do município de Itaquara. Também quero agradecer a parceria do Centro de Serviços de Psicologia. Eu já venho nessa tribuna falando muito a respeito da questão do sofrimento emocional de adolescentes, né? E eu quero agradecer ao Centro de Serviços de Psicologia. Hoje à tarde a gente reuniu, estamos organizando uma agenda de formação para o próximo ano, para toda a comunidade, para identificar sinais de sofrimento e poder evitar, então, tragédias, né, que infelizmente tem assolado a nossa comunidade, e a gente quer cada vez mais afastar essas tragédias. A gente quer que os nossos adolescentes, as nossas crianças vivam bem, vivam com saúde, com perspectiva de vida e de forma realmente comprometida com eles mesmos, né? A gente vem avançando nessa agenda e com muito cuidado também, né? Porque a gente sempre acha que falar a respeito disso não é importante. É sim importante, mas também a gente tem que cuidar a forma que a gente fala a respeito deste tema. E nada melhor do que profissionais da área, profissionais com formação acadêmica, para nos auxiliar nesses processos. E também hoje pedi, né, para o senhor prefeito, através de indicação, a colocação de redutores de velocidade em toda a extensão da Rua Santa Rosa, desde do Colégio Municipal Teófilo Sauer até o Colégio Municipal Rosa Elza Mertins, né? Já parabenizando, né, o prefeito pela pavimentação de todo esse trecho, mas também como moradora do bairro, muito receosa com a velocidade que os carros transitam por ali, já que alunos de todas as faixas etárias que tanto estudam no Teófilo quanto estudam no Rosa Elza transitam, né, diariamente naquele trecho, né? Então, se colocar redutor de velocidade ali, a gente pode evitar tragédias, né? Pode evitar acidentes. Então, eu estou pedindo para o senhor prefeito que instale esses redutores de velocidade para cuidar melhor das nossas crianças e dos nossos alunos e que os pais fiquem mais tranquilos também de poder deixá-los ir para a escola, por vezes, sozinhos, né? Porque a gente sabe que o pai e a mãe têm que trabalhar para prover todo o sustento, então, da família. Era isso que eu tinha para essa noite. Eu quero desejar uma boa semana a todos e todas, que nós tenhamos... E agradecer as parabenizações, as solicitações que eu recebi pelo WhatsApp, pelo Facebook, através de ligação presencial. Não consegui responder a todos, mas vou estar respondendo pela passagem do meu aniversário. Eu sou muito feliz de ser cidadã taquarense e ter esse reconhecimento da minha comunidade. Uma boa semana a todos e todas.